senhoras, senhores e todos os anjos aqui presentes, eu sou o Thales e segunda temporada e nenhuma tetinha ainda Netflix, por isso que eu prefiro HBO, porra! Aqui quem fala é o Romulo, e se eu fosse um feiticeiro, eu seria mais babaca do que sou atualmente. Faz sentido. Eu sou o Augusto e prefiro que vocês me chamem de Theo. Digo, Guto. Ah, meu Deus do céu, cara. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Shampoo da Cash. Hoje a gente vai falar de Chilling Adventures of Sabrina, que é uma série que a gente gostou muito da primeira temporada, mas depois ficou meio merda. A gente vai falar os pós e contras dessa temporada. E é isso, né? Com certeza. Por onde que a gente vai começar? Pelo primeiro episódio, vamos começar pelo primeiro episódio, onde que Nego já decidiu pegar e falar, olha só, a gente tem posição política, toma essa lacração na cara de vocês aqui de leve. Eu queria ser o primeiro babaca a falar sobre isso, né, velho? Por favor, mas você é o maior de todos, então faz sentido. Com certeza. Então, ficarei tipo assim, em silêncio perante Vossa Excelência. Ah, obrigado. Vamos deixar claro aqui, antes de tudo, nós somos completamente a favor de você falar o que você quiser da vida, desde que não me enche a porra do saco e não agrida ninguém. É isso. Exatamente. Eu acho que a primeira temporada, ela foi bem de boa em relação a isso. Ela deixou subentendido, basicamente, em todos os episódios. É, que ia ter uma posição, um tipo de lacraçãozinha. E no caso foi todo o empoderamento ali da protagonista, porque, pô, precisa uma mulher, então ela tem que se impor. Então ela meio que está sempre buscando um espaço. Na primeira temporada era sempre aquele diretor e tal que teve, e alguns buddies que teve na escola, e ela mostrou. Eu não sei se você concorda, fazendo um pouquinho de advogada do diabo aqui, repensando enquanto você falava, faz todo sentido com a discussão apresentada. Era uma posição considerada masculina, sim, aí ela queria ser, não pode por isso, ser, porque se a mulher... Que é de boa. Até aborda um pouco isso depois, mas assim, a gente não tem... O meu maior problema, na verdade, é que assim, eu não sei vocês, desde a primeira temporada, eu já tinha um sentimento de que a Birida ia se tornar o Birido, entendeu? Não. Pela construção do... Tipo assim, já mostrava que, tipo assim, ela era... Oi? Isso ficava óbvio. É, exato. Óbvio. Muito bom. Mas a parada não é isso. O problema é que na primeira temporada, essas questões, elas eram muito mais subentendidas. É, exatamente. E não era tão forçado, tipo, um pé enfiado na sua garganta. Tentaram dar esfregada na cara. Sim, né? Na segunda temporada, isso ficou muito exposto, mas não ficou de uma forma que tem que ser. Querendo enfiar uma mão embaixo da sua garganta ali, foda-se. Era um bagulho desse. Mas uma coisa que eles colocaram em relação ao empoderamento, a gente pode dizer, é, tipo, o papel da Zelda. A Zelda, na primeira temporada, tipo, ela era uma das personalidades mais fortes em relação, sim, tanto irônica... Sim. E, tipo, quando ela assume uma mulher sem personalidade na segunda temporada, meu, aquilo faz um paralelo com a questão de relacionamento abusivo muito. Tipo, aquilo ficou bacana. É verdade. Ficou bem bacana. Então, mesmo. Tipo, o fato dela ficar presa dentro de si mesma, entendeu? Então, eu acredito que eles conseguiram abordar esse tema, ok, mas fugiu de certa forma o enredo central. Sim. Da mesma forma com, tipo, eu até citei com o Romulo. Na primeira temporada, eles introduziram a gente de uma forma pra esse mundo dela que ficou meio só jogado na segunda temporada. Eles não deram foco no mundo, mas sim no que tá acontecendo ao redor dele. Assim, e sem contar que, agora já deixando um pouco mais amplo, muitos episódios dessa temporada foram meio sem pé nem cabeça, né, velho? Tipo, as paradas eram muito doidas. O episódio da cigana, eu fiquei olhando pra aquela e falei assim, cara, o que vocês estão usando, velho? Não, o outro ponto, que foi o que eu também cheguei a citar com o Romulo, meu, foi uma cópia de A Casa do Terror dos Simpsons. Eu não, mano, assisti Simpsons completo, então não... Cara, que você tá falando. Assim, respeito quem gosta de Simpsons, mas eu não consigo assistir, tipo, linearmente, entendeu? Senão eu vou gastar, tipo, a minha vida inteira pra assistir tudo que tem pra assistir até agora. São 20 anos de Simpsons, mas enfim. Mas teve, assim, vários pontos da série que eu gostei. Por exemplo, eu achava o Harvey um pão mongoloide. Porra, mas ele ainda é um pão mongoloide. É, mas ele ficou com outra pão mongoloide. Porra, mas ele continua sendo merda. Eu achei que ele fosse não. Eu achei que ele virou capacho, tá ligado? Perfeito. Ele virou capacho da Royce, a Royce já era um capacho e deixou a Sabrina com o Nick, que era um casal muito mais foda, com muito mais personalidade, entendeu? Isso foi o ponto que a série ganhou, entendeu? Outra coisa que, tipo assim, aí volta naquela parada de gênero atrás, é que assim, a gente não tá dizendo que você deve deixar de fazer certas coisas porque você é baixinho, alto, gordo, o que for. Mas, caralho, colocar uma menina de 1,60 pra jogar basquete, vocês estão de sacanagem, velho. É muita forçação, né, mano, velho? Mano, isso é muita forçação, velho. A menina tem 1,60... Mano, ela deve ter, tipo, 1,60 de altura. Aí, talvez não, vamos colocar ela pra jogar basquete. Caralho, eu tenho 1,80 de altura. 1,80. Se eu tento jogar a bola numa cesta... Eu não consigo. Não, e o que dá pra entender é que depois que a Sabrina ajuda ela, ela consegue fazer as paradas. Super poderosa, ganhou os poderes pra sempre. Porra, ela aprendeu de um dia pra noite com a base da magia dela, porque a magia dela não foi pra dar habilidade, foi tipo pra dar sorte pra ela. Ela não deu habilidade pra menina. Thales, quanto ao comentário que você fez, 1,55m. Mano, 1,55m, velho. 1,55m. A mina é uma anã, velho. A mina é menor do que metade. Tudo bem que a gente tá falando do basquete colegial, mas de qualquer forma... Mesmo assim, porra. Eu tenho 1,80. Se eu levanto o braço, eu não encosto na... Tipo, dou um pulo, eu não encosto na argolinha do basquete, porra. O negócio tem um dos 2,30 de altura. Que porra é essa? É um pulinho, tipo, um pulinho padrão, paradinho, assim. Pra quem não tem experiência no esporte, não dá pra poder, um pulinho, alcançar aquela porra, não, velho. E também teve vários pontos que dessa temporada que eu fiquei meio tipo assim, mano, que porra é essa? A porra da Royce conseguindo transferir as visões dela pro moleque lá pra fazer os desenhos, fazer o selo do portal do... Vai tomar no cu, porra. Durante a série inteira, a menina não sabia como funcionava. Era fazer porra nenhuma. Aí ela descobriu que se ela encostava na pessoa, ela conseguia ver. Aí depois... De um episódio pro outro, ela já descobre que se ela encostar e pensar, o cara vê o que ela tá vendo? Não. Não é encostar e pensar. É encostar, começar a pensar e dar um empurradinho. Ela vira tipo um condutor, tá ligado? Ela passa a ter visão, ela encosta e tem, a pessoa consegue ter as visões dela. Tá? Fora que o Harvey vira o papalégua dos desenhos, né? É verdade. A velocidade com que aquele rapaz... Meu amigo! Ele não faz tudo, né, cara? Ele faz tudo. Entendeu? Ele é o garoto assim. Que faz entregas, ó, tá ligado? Cara, é o pombo corrido. É, né? Mano, igual. Puta personagem foda, que era a Dorothea Putman lá do... Da Suzy, que agora é Tio. Ah tá, a Dorothea... Que tipo, que era a visão do passado. A entidade lá que ajudava a mina. Apareceu uma vez. Sim. E tipo, pra falar merda. Era uma parada muito foda lá na primeira temporada. Tipo, o Mega podia construir uma puta história contando o passado. Foda-se, entendeu? É que na verdade, já na primeira temporada, eles deixaram bem subentendido qual seria o papel de cada personagem em relação ao grupo dos amigos ali. Seria a Suzy, o Harvey e a Ross. Então, tipo, não, desculpa, gente, Theo. Deixou bem subentendido qual seria o papel deles. Salvo o Harvey. Que, tipo, salvo na primeira temporada não prestou pra nada. E na segunda temporada ele foi um coadjuvante pra tudo. Ele foi o garoto de entrega do Exatamente. Ele foi o capacho. Tipo assim, eu conversando com vocês agora, eu tô começando a achar a segunda temporada muito merda, velho. Mano, na moral, não, pera, cara, não, na moral. O Capitão América batia no Dark Lord. O Capitão América, porque, caralho, aquilo foi ridículo. Pegaram o maluco, tipo assim, que era, mano, ele deu o poder máximo pra todas as witches. Ele vira ele na terra, ali ele segura um pouquinho o cara, tipo, que porra foi aquela, velho? Tipo, tudo isso pro Nick se fuder, tudo isso pro Nick se fuder. Mano, sério, eu odiava o Nick na primeira temporada. Na segunda é o que eu tenho mais dó, que ele passa a temporada toda de pau duro. Ele não come a Sabrina e ele ainda vira o receptáculo do demônio. Vai tomar no cu, velho. Tadinho, cara. E vai pro inferno aí. Tá fudido. Eu acho que ele é só o famoso gado, né, velho? Ele é o gado. Ele é gado demais. Ele é o gado demais. Gadão. Mano, ele só se fudeu. Ele em nenhum momento se deu, tipo, fiquei um pouco de boa. Não, só se fudeu. Cara, mas na primeira temporada eu gostava dele, velho. E na primeira temporada ele tava passando rodo em geral, tava, tipo, ele era o fodão da academia. Ele era o bruxo. Aí ele virou capacho, sabe? Ele era o fodão da academia que tinha 300 alunos. Na segunda temporada, ele era o fodão da academia que tinha 15 alunos. É verdade, diminuiu bastante. Os outros 285, ele deve ter acabado com eles nesse período que ele estava para lançar, porque é impossível. A galera começou a pedir, ó, a fama subiu, velho. Vamos ser sinceros, né? Caralho, a canção nova coloca, tipo, 5 mil pessoas num galpão, velho. Que porra de igreja é aquela, velho? Aproveitando o seu gancho sobre canção nova. Anjo. O lixo. Foi... Meu amigo. Um episódio sobre um anjo. Não, beleza, ok. Colocaram lá caçadores de bruxas enviados pelo falso deus, né? É, eles chamam de falso deus. Eles não chegam a citar cruzada em algum momento durante esse episódio? Acho que não. Eu tô ficando maluco. No caso, só pra ter uma noção, as bruxas estavam lá enfeitiçando os dois que estavam no chão, e os dois começam a fazer uma oraçãozinha lá, tipo, e ficam muito, muito fortes. Com um oração. Eles tomam blaze, né, mano? Não, uma rezinha. Uma reza. Pô, mas você tá querendo questionar o poder da reza, mano? Não questionando o poder da reza. Mas, mano, eles ficaram super fortes. Aí, ao invés deles pregarem isso e acabarem com todo mundo, não, vamos levar todo mundo lá pra igreja deles, amarrar as três, que faz total sentido. Tem que ser uma cerimônia, né, velho? Amarrar as três, que faz total sentido. Vamos esperar ele se converter pra gente cortar a garganta. Não, é, tem que tentar dar um cleanse, antes de matar os caras. Imagina se os seguidores do Deus na série são assim, imagina o Deus em si. O cara é um, sei lá, velho, um chitador maluco. Mano, ele é tipo o Blade, sei lá, é um Staren da vida. Ele é o Blade. Ele é o Blade. Beleza, paramos de matar vampiro, agora paramos de matar bruxa, agora começamos a matar vampiro. É, mas o quê? Ah, a gente descobriu que o Blackwood é um belo de um filho da puta mesmo. E um merda, né? E um merda. Porque o cara é o topo da academia e toma baile da menina de 16 anos, beleza? Tudo bem que teve um. Ah, não, mas porra, não. Calma aí. Porra, não. Pera. Admitam, ela ficou roubada. Ela ficou roubada. Ela ficou roubada, mas depois esqueceu o poder, né? Porque depois se recebeu o poder dela, tá maluco. Ela é o filho do. Ela é filha do demônio. É lógico que ela vai dar dibe no maluco, velho. Porra, mas ela não sabe, cara. Mas o cara deixa muita brecha, velho. O cara chega lá e faz merda pra caralho, mano. Faz merda pra caralho, é verdade. Até agora eu tô tentando entender a Church of Judas. Não faz o menor sentido na minha cabeça. Ah, por que você quer mudar? Por que mudar o nome? Porque eu quero, não faz o menor sentido. Ele é o machista opressor, caralho. Entendeu? Era pra mudar os dogmas. E aí, pra mudar os dogmas, ele já muda o nome da... O bagulho, ele é a representação do machismo ali, pô. É isso. Nossa, vocês são muito mais profundos que eu nas os dogmas daquele que limpou eram os dogmas machistas da época dele, tá ligado? Caralho, a gente tem uma sociedade secreta de warlocks. Não, era uma sociedade secreta e uma sociedade secreta. 8 warlocks. É, mas é uma sociedade secreta. Que ninguém vai falar quem era os warlocks, a não ser um ou dois ali. É... O namorado do Ambrose. Morreu, porra. Ele morreu. Morreu, tipo, foda-se. Ok. Ele morreu. Como? Foda-se. Não, o Blackwood mandou ele pra uma missão lá e ele morreu. Ele morreu. Que missão? Sendo que a única coisa que o Blackwood queria era destruir os espelhos. Cara, precisava de uma desculpa pra poder tirar aquele ator de merda dali, velho. É verdade, faz sentido. Ele não fazia, nada além de dar beijo na boca do Ambrose, velho. Inclusive, tadinho também, né, velho? Outro que se fode, uma quantidade que é inacreditável. Só se fode, ele se fodeu nas duas temporadas, né? Vocês perceberam que o Ambrose, que quem pediu pro Ambrose explodir o coisa foi o Dark Lord, que pediu pra explodir o Vaticano? Foi ele que pediu, porra. Ele falou, o Dark Lord só me pediu uma coisa uma vez, e ficou tipo, a cara é tipo assim, você sabe o que ele me pediu. Ah, é realmente, velho. Vocês não se ligaram nisso, caralho. Quando eu li isso, eu falei, caralho, o filho da puta pediu pra explodir o Vaticano. Na hora eu me liguei, tipo, eu falei, caralho, que pica isso. Mas, tadinho, outro. Pô, que se fode é um cara. Mas o Ambrose é um cara muito foda, né, velho? É um personagem muito da hora, né? Ele começou sendo só aquele moleque da putaria, mas ele é um puta bruxo, tá ligado? Ele é um puta. Ele tem todo o conhecimento, ele, tipo, ele só não pode fazer muita coisa porque ele realmente tá preso nas regras ali, entendeu? É, eu queria comentar sobre uma atriz que na série ela, tipo. Desculpa o comentário até, a Dorcas, que é uma das irmãs estranhas. A Dorcas é aquela que queria é dar pro Melvin, velho. Não é? É aquela a ruiva. Isso. É a gente, essa Melvin. Abigail Cole. Essa Abigail Cole. Gente, não dá. Não dá mesmo, velho. Não dá. Não. Na moral, sério. Agora, voltando lá, né? Voltando lá na primeira temporada. Caralho, o episódio da putaria, pelo amor de Deus. Putaria, gente. É o que eu tô falando, velho. Caralho, eu ia idolatrar essa série igual eu idolatro Game of Thrones se tivesse tetinha. Nem isso tem, os caras tiveram coragem. Porra, Netflix. Caralho, o peitinho, velho. Ninguém liga. Vai continuar 16. A hate vai continuar 16. Não precisa de negar isso pra gente. Pelo amor de Deus. Não. Peitinho não pode, mas putaria ali no meio pode, né? Exatamente. Eles tiveram a capacidade de criar a cena daquela suruba do Ambrose. Caralho. Que tava até o Nick no meio daquela porra. Sim! Tava comendo outra ali, foda-se. Caralho, aquilo dali foi realmente. Quando eu olhei, quando eu tava assistindo a primeira vez, Caralho, que beleza é isso, hein? Eu entrei em choque. Fala, não, eu fala, queria estar tá lá no meio, só tira os caras pro outro lado. Não, mas tira os caras lá pro outro lado, deixa as minas... Ó, eu fico do lado esquerdo, quietinho, tá ligado? Os caras lá do outro lado e deixa as minas... É isso, velho. Pô, mas tava cara com mina com cara e mina com mina, tava tudo misturado, porra. Era uma salada mista. Mas eu fico escondidinho, porra. Ninguém me percebe. E achar que tá comendo, tá tomando. Vai, bobo. Não, pelo amor de Deus, né? Na porra, pela... Cara, até. Ó, sério, depois eu vou até reassistir essa cena, porque não é coisa da minha cabeça. Os caras não querem mostrar a tetinha na série. Mas nessa cena, a mina literalmente levanta de quatro com a bunda virada pra câmera. Quem? Alguma delas. Uma bunda maravilhosa. É, verdade, de fato. A Prudence? Não, não é a Prudence, não. Ela tava deitada. Porque vocês não lembram que esse episódio era porque ela era a mulher que ia ser comida, não da forma bíblica? Sim. Isso, é toda a preparação, né, cara, do ritual. Exatamente. É. E caralho, na ela segunda temporada... Assim, é, exatamente. Na segunda temporada, a Sabrina toma um banho de banheira que o maluco, o bicho ataca ela. Porra, ali... Tá aqui isso... Não, não vou fazer esse comentário. Esquece. Mano, eu tava esperando um frame e apareceu uma textinha, velho. Exatamente. Eu ia falar, porra, naquela situação ali, tipo assim, não é. Só fazia muito sentido aparecer, velho. Entendeu? Sim. Mas não, o capara até ali. Verdade. Entendeu? A gente tá sendo muito escuro falando isso, mano. Ah, mano, mas aqui a gente tá cagando regra. O Nick, dá pra ajudar ainda a dar outro motivo, o Nick entra no banheiro. E ela é uma virgem. Fica de boa. Cara, ela tava sendo atacada pelo bicho sem magia, lembra? Ela não tava mais com magia. Mas o bicho já foi embora, caralho. Não foi embora, o bicho só parou porque ele arrancou a costela da Lilith. O bicho morreu, porra, ele perdeu. Porque o Nick entrou, que se o Nick não entrasse, a mina tava morta, caralho. Acabou então, a série. Aí acabou, porra. Não, aí tá de boa ali, porra. Acabou o perigo, caralho. Mas podia depois acabar o perigo, rolar um beijinho e peitinho. Não, porque a intenção dela é deixar de pau duro e foda-se ele. Exatamente, eu falei. Ele passou a série toda de pau duro, com a cueca toda lambuzada. Porra, nem. Mano, caralho, eles se pegaram na cama, velho. Num dos episódios. Oh, cada visita era uma cueca que não, trocada. Pelo amor de Deus, olha só, gente, vamos. A gente precisa ser sincero aqui. Ele deitou na cama com a mina, com ela de camisolinha. E ela montou nele. Pesado. E ele não fez pesado. Nada. Pesado. Inclusive, ele deve ter tentado. Mas uma cena que, inclusive, depois eu fui parar pra pensar, fiquei assim, caralho, se tivesse continuado ia ser uma merda. A cena que tá a Rose e o Harvey na cama, aí eles iam começar a transar, o Harvey para de querer fuder pra ir fazer uma coisa, e nisso ela tem... não, ela fica cega, lembra? Ela fica cega. Imagina se eles estão lá no... cega, isso mesmo. E a pum, a mina fica cega. Eu fiquei, mano... Caralho, eu me senti muito foda, velho. Cala a boca, velho. Cala a boca. Caralho, deixa ela virar cega na rua. Cala a boca, velho. Cala a boca. Caralho, isso foi muito pesado. Isso foi. Eu não vou tirar, não. Foda-se. Não, é que mano, tem só que... Ah, mano, é assim. É... Uma coisa, não sei vocês, mas desde a primeira temporada, tipo, creio que quem assistiu subestimava a questão da Hilda. Uma das tias dela. Essa segunda temporada... Ah, não, mas ela sempre foi muito braba. Sim, mas essa temporada ela era ela parece que é merda, mas ela é foda. Ah, não, mano, e que o papo do namoradinho dela ser um incubus, velho? Caralho, doideira, velho, doideira. Brotou aquele bagulho do nada. Que porra foi aquela? Eu citei com o Romulo, aparece ele virando o bichão, aí tá lá a Sabrina de boa na biblioteca com o Nick, aparece um olho amarelo, falei pronto. É o namorado da Hilda querendo matar os dois. Tá lá. Por quê? Deve estar perseguindo porque sabe que os dois é bruxo. Aí beleza. Passou um pouquinho dessa cena, eles fogem. Aí o Nick vira pra Sabine e fala, eu conheço ela. Eu, hã? Ela? Caralho, inclusive, que plot merda, hein? Caralho, o meu bichinho de estimação ficou puto porque eu tô comendo outra pessoa. Tá puto. Ah, vai meu, tomar meu, no meu cu, velho. Meu amigo escolhe um macaco e eu tenho um espanhol em casa. Ah, mano, aquilo foi muito zoado também, cara. Porra, assim, é o que eu tô falando. A gente tá conversando, tipo, sobre a série. E eu tô lembrando que a série foi uma merda, tá ligado? O plot foi uma bosta. De todos os episódios, o plot foi uma merda. Falando de companion merda, o gasto da Sabrina não fez porra nenhuma eu, nessa eu semana. Eu imaginei que fosse ser inútil, não nego pra vocês não. Cara, ele de um ser que apareceu na primeira temporada, então que apareceu nunca mais transformou de volta. Nunca mais transformou de volta. Ele virou um gato normal, velho. Ele virou só um gato. É só o Salem. Ele virou só um gato. Tipo, sim. Só colocaram pra falar que era o Salem. Cara, só colocaram pra falar que era o Salem. É, porque... Só isso. Cara, o Leviathan, o rato do Ambrose, sim, teve uma participação melhor. Inclusive, caralho, cadê o rato? Cadê o rato? Entrou no seu cu. Porra. Mano, que porra é aquela, velho? Aquilo foi muito bizarro, tá ligado? O cara mandou sentir vontade de comer queijo do nada, não sei porquê. Ele manda, eu não caralho. Lembro disso, ele manda isso. Manda, antes de ele matar o... Caralho, que doideira, eu não tinha percebido. Ai, que foda. Ele sente uma dor de barriga, mas aí a barriga dele ronca várias vezes. Lembro que, tipo assim, caralho, ele tava roncando pra caralho, mas... Aí ele fala... Inclusive, ele fala, na moral, ele fala, a galera tem que ser um pouquinho mais criativa, né? Antipope é foda. Antipope é foda. Antipope é foda. É. Caralho, velho. Não, porra, você pode falar qualquer coisa, mas não chamar de antipope, velho. É muito zoado, cara. Tá ligado? É que o inverso realmente, eles literalmente botam o inverso. Mas da é palavra, muita filha da puta, porque tipo assim, falar, a gente é tão inútil que a gente precisa pegar referência do outro lado. A gente perde, no final das contas, o que aconteceu? Todos os Witches perdem. Na verdade, o mundo sombrio, Dark World, os caralho A4, mano, eles perderam. Sim. Eles perderam. Quem dominou o mundo? Teoricamente. Não, quem dominou o mundo foi o catolicismo, mas. Tipo, quem ganhou foi Deus. Porque tecnicamente os mortais seguem. Exatamente. A religião de Deus. E eles não conseguiram fazer o apocalipse, não completou a profecia, porque eles não quiseram completar a profecia. Porque eles viram que eles iam se foder também, né? Eles não iam ficar de boa. Eu ainda. Cara, eu não consigo, velho. Cada hora que a gente fala de apocalipse, eu começo a lembrar do Lucifer merda, velho. Caralho, velho, que roupa era aquela de filme do Tarantino dos anos 80, caralho? Mano, muito que merda, né, velho? Aquela roupinha toda engomadinha. Nenenenenenenen, aquela carinha de bravo meio bosta dele. Ah, vai tomar no cu, porra. Coloca o Lucifer descendido nessa merda. Um detalhe que, tipo, beleza. Todo mundo estudava lá o ocultismo na academia. Legal. Aí o Nick, só o Nick, depois de não sei quantos milhões de anos, pega um livro e lê um rodapé. Caralho, verdade. Profecia, ninguém nunca leu aquela merda. A profecia tá num rodapé. Ninguém lê livro, cara. Quem lê livro em 2019? Caralho, porra, mas os bruxos, ela precisa do livro pra fazer magia, caralho. Você tá querendo me dizer, então, que no final das contas, nego pega o livro, abre o sumário, precisa fazer tal magia. Coloca, vai lá na página, faz a magia, fecha e guarda? Sim. Exatamente. Livro hoje em dia é só pra enfeite. É só pra pensar que é bonito. Falando, os caras perderam, a gente tem Kindle. Os caras perderam completamente, Os caras se sabotaram, né? Não sabotaram, eles perderam. Claramente eles perderam, não tem como, os caras se fuderam o tempo inteiro. E bom que Deus, ou seja, o falso Deus, como eles chamam, não precisa fazer não, porra tem um bando de anjo retardado correndo atrás. Não, a Prudence. Puxando pro outro tema agora. Quem tem a Prudence? Caralho, gostou da Prudence. Meu, que carência é essa? Daddy Issues pedido, né? Caralho, eu quero o nome Blackwood, porque eu sou a Blackwood agora. Eu descobri que eu sou sua filha, então eu quero ter o seu nomezinho. Ah, porra. A menina que era fodona ali da academia, era líder, caralho, que mais nessa porra, mas caralho, legal, papai, me dá assim, qual foi o nome do Blackwood mesmo? Não lembro o nome. Faustus. O Faustus foi assim, caralho, sou foda, adotei 3 crianças pra mim. Uma delas é minha filha. Aí quando ele discorda, ela vai, tipo, aí as meninas lá na primeira temporada perguntam pra ele, gente, a sua filha também, ele vira e fala, tipo, cagando, gigantesco. Não, vocês são só duas adotadas mesmo. Caralho, velho. Isso era o pai legal, tá ligado? O cara que foi foda, adotou criança, os caras... Mano, imagina o filho da puta. Ele queria cometer incesto, né, civil. Ele ia fazer o filho dele e namorar com a filha dele. O Judas com a Judas. Ah, mas é, o Dark Lord queria comer a filha? Ele tem a Lilith, cara. Eu acho que ele ia acabar chepando a própria filha. Chepando mesmo. Eu também acho. Agora uma coisa. Os três reis da praga lá foi atrás da Sabrina, certo? Aham. Uhum. E aí eles falam que a menina não podia ascender. Ok. É, ela não podia chegar. Por quê? Sendo que isso seria vantajoso pros demônios? No, mais ou menos, né? Então... Não, pros demônios seria totalmente vantajoso. Por quê? Quem seria os demônios? Seriam os mortais e os bruxos. Olha, chama o furo na série. Não tem explicação isso. Pô, talvez a CNN seria que ela ia desmancar o Lúcifer depois e reverter a porra toda, mas que merda, tipo, não fez sentido. Mano, não tinha nem magia mais, velho. Ele ia desmancar o Lúcifer como, velho? Dando cu pra ele? Pra vocês terem noção, o único arco que se encaixou perfeitamente, tipo, perfeitamente em questão de ordem, foi o da Suzy. Foi o único que teve um arco. Foi chato pra caralho? Foi chato pra caralho. Não precisava existir. Não precisava, mas foi o único que fez sentido do início ao fim. Agora o resto foi tipo historinha picada. E assim, mesmo assim, olha só. Galera ali de cidade de interior, tá ligado? Porra, povo roceiro, povo de mina, porra, os caras cabendo lá na mina. Aí a filha chega pro pai e fala assim, caralho, sou homem, velho. Aí ele fala assim, suave. Que boa. Suave. Porra, suave, tá tranquilo, tipo assim. Vamos nem cortar o cabelo, bora lá. É, bora lá, tipo, se for no meu caso, foda-se. Fica à vontade, o problema não é meu, se quiser tomar rola. Mas, mano, caralho, não faz o menor sentido. Tipo, você chegar na família do Texas e falar assim, olha só, você não vai ter mais arma, não. Ele aceitar de boa, né, velho? Porra é essa? Os caras vão ficar malucos, velho. Faz o menor sentido aquilo. Assim, não estou falando que o personagem não poderia querer ser homem, não. Eu só tô falando que deveria haver uma dificuldade maior pra demonstrar o que... Teoricamente, as pessoas de hoje em dia não passam querendo aceitação, querendo que a família aceite, que eles não se identificam com o gênero, todo aquele papo. Mas, mano, não existe, é fácil. Só que isso eu entendo que faz um sentido de, tipo assim, caralho, a gente quer fazer com as pessoas que se sintam assim, falem pra família e tudo mais. Mas, caralho, você tá preparando, tipo, você não sabe o que que a família você é, tá iludindo, pode ser que aconteça daquele jeito, bonito, lindo, maravilhoso, pode ser, mas caralho, pode dar uma merda. Sim. Muito grande, tá ligado? Porque, mano, o Brasil é a prova disso, tá ligado? É, mano, é melhor você se preparar pro pior do que você vai ficar de boa e tomar no cu. Tá ligado? Mas o que é que teve de coisa? Ah, a Mandrake eu achei uma merda. A Mandrake é uma merda. Caralho. Qual que é a desculpa? Qual que é a desculpa do bicho ter demorado? Não, calma aí. Qual que é a desculpa do bicho ter demorado? Era muito poder? Não. Caralho, ele era pra ter virado instantaneamente outro corpo. Sim, não sei se foi só eu espero que não tenha sido, senão vou ser burro pra caralho. Ela tentou lá usar a Mandrágora, ok, não funcionou. Parte pra próxima. Durante um bom tempo, eu fiquei achando que a porra do clone dela era o Golem, não a porra da Mandrágora. O Golem? É, porque ela foi fazer um Golem de lama, certo? Mas foi o... Pera, foi o Golem ou foi... Agora tem... Não, foi a Mandrágora. Foi a Mandrágora, mas durante as duas primeiras vezes que aparece, eu falei, caralho, é o Golem, ele deve ter escapado de algum jeito. Mas não, era a Mandrágora. Eu tinha uma crítica pra Mandrágora, agora eu esqueci. Eu só acho que é Mandrágora, tipo, caralho. Ela é só uma criança, tá ligado? Basicamente. Caralho, filha da você puta, não ama, virou no nono passo. Vai tomar no cu, filha da puta. Estratégia não, porra, isso não é, olha só, isso não é estratégia. Velho. Isso é ser cuzão. Ah, porra. Isso é ser cuzão. Eu acho que antigamente nego era honroso o suficiente. Antigamente, hoje em dia, caralho, mano, daria um tiro no seu clone daquele jeito? Dava. Até antes, uma virava e dava um tiro. Vocês concordam comigo que seria bem mais bacana se não tivesse munição na Mandrágora do que ela virar no nono passo? Pica, na muito. Sim, olha, velho. Só, velho. Sim, pica, mano. Muito melhor. Eu tava pensando em colete à prova de bala pra você ver como que eu sou burro. Mano, eu realmente achei que o Ambrose ele teria sabotado a porra da arma, mas sei lá, acho foi que a primeira coisa que passou na minha cabeça. Aí, tipo assim, é o que eu tô te falando. A série, tipo assim, ela tem certos momentos que dá pra desenvolver, fazer uma história muito mais legal. Tipo assim, com realmente uma parada foda. Aí, tipo, transforma na parada mega boba. E você não pode nem falar que a série é pra criança. Falando de putaria o tempo inteiro, criança falar de putaria agora? E, mano, o que eu falei antes, que o Ambrose é um cara inteligente, né? Imagina, muito ele, bobo, ele, né? Ele só porque, se assim, fode a tática deles, disso. A tática deles era só combinar e virar antes, não era sabotar a arma. E se a Mandragora virasse antes? Cara, você tá contando muito com a sorte, sabe? É. Sabota essa merda e ainda vira antes, velho. Caralho, tu vai lá, ó, mano, tu faz uma parada, tipo assim, vou perder os meus poderes para um bicho que vai virar eu e eu tenho que matar ele. Aí tu vai lá, faz, o bicho continua do tamanho dele e fala assim, ah, não deu certo, vou embora. Caralho, tenta usar um poder, velho! O poder não, se esvai, mano. Mas se esvai pra Mandrágora, ela já não fazia mais magia antes. Por que que ela não tentou fazer magia na hora? É. Caralho, velho, que porra é essa? Vocês não... Caralho, vocês acabaram de pegar uma temporada, a gente acabou de pegar uma temporada que pra mim foi ok. Eu tô vendo que ela é um lixo. Não, não. Ela é um lixo. se a gente for analisar o que eles queriam com a segunda temporada, o intuito que eles queriam passar, ok. Ok, e mas... esperava em relação à expectativa e enredo da série, ficou bem abaixo. Agora, enquanto a gente tava tendo essa prosa, eu fui dar uma lida em relação à série. Pra reboot da série, já tá renovada até a quarta temporada. Mas olha só, tá sendo assistido. Você não pode negar. Tá uma merda, mas... Primeira temporada introduz ao mundo da putaria. Uhum. Segunda temporada mostra que o mundo da putaria não é legal. Uhum. Terceira temporada, eles vão pro núcleo da putaria. Na quarta temporada, a putaria vai dominar a porra toda. Vão pro céu. Não, vai pro céu, porra. Vai ser uma putaria angelical. Nossa, agora, caralho. Cara, de vez em quando vocês vão nos lugares que eu fico impressionante. Caralho. Mas faz muito sentido. Faz muito sentido. Lá em cima é só sexo sem camisinha, não rola não. Tem que casar. É de ladinho. Só pra eu foder meu irmão aí. Muito bom, muito bom. Jesus amado. Smiles around you. Masquerade. Seething shadows, breathing lies. Masquerade. You can fool any friend.